Uns na quebrada que trabalham, outros nada são, atrapalham. Esses que atrapalham, deixa falha, vão ficar pequeno na quebrada. Isso aqui é nosso e nós defende. Pode ser quem for que nós não treme. O rap não é lombra nem piada, não vai moscar na quebrada. Vacilou é bala, vacilou é bala, vacilou os mala, vacilou de cata, vai, te acaba. Vacilou na quebra, vai pagar, vai pagar. O rap não é lombra e nem piada, piada. Certo pelo certo, errado não tem vez. Cule o seu safado, a bolada fez. Isso aqui é nosso e nós defende. Pode vir que tem bala no pente. Vários checados com disposição, sem essa fita de tirar ladrão. Vou começar minha perseguição. De repente vou até catar você. De repentemente a morte vai te ver. O rap aqui não para, se não ajuda, não atrapalha. Sai fora, seu canalha. Pra mim você já é até finado. Cule o seu grande safado. Safado. Muitos na quebrada que trabalham, outros nada são, atrapalham. Esses que atrapalham, deixa falha, vão ficar pequeno na quebrada. Isso aqui é nosso e nós defende. Pode ser quem for que nós não treme. O rap não é lombra nem piada, não vai moscar na quebrada. Vacilou é bala, vacilou é bala, vacilou os mala, vacilou de cata, vai, se acaba. Qual é o tema? Tô no esquema, esquema. Negão tá aí de é problema, problema. Vamos a forra, porra aí, porra aí. Tudo dentro vai, não esperar puxar. Sapo pula, como é que arranca a minha? Truta meu, nem vem, que não vai rolar. Casarão tá cheio de maluco pra avalizar. Não bota fé, não vai rolar. Essa é a sua desacreditar. Tô na minha narração, truta é truta. Eu fui, você não. Depois de morto só resta o caixão. Oh não, tá vivo, respeita ladrão. Tu respeita, eu respeito, eles vão respeitar. Pilantrou, eu vou cobrar. Nego tá aí de vai cobrar. Muitos na quebrada que trabalham, outros nada são, atrapalham. Esses que atrapalham, deixa falha, vão ficar pequeno na quebrada. Isso aqui é nosso e nós defende. Pode ser quem for que nós não treme. O rap não é lombra nem piada, não vai moscar na quebrada. Vacilou é bala, vacilou é bala, vacilou os mala, vacilou de cata, vai, se acaba. Vale o que quiser, pode falar. Tudo que se faz aqui se paga. Tudo tem seu tempo, sua vez. Só ideia certa pras quebrada. 1, 2, 1, tá ligado como é, irmão? Atitude que é de ladrão, não dá mole para os vacilão. Porque vacilou é bala, vacilou é bala. Não tô nem aí se meu som não te agrada. Sai comédia, vaza, meu rap é de quebrada. Verdade não é todos que aguenta na cara. Ha! E quanto orgulho, pra mim é um otário. O rap pelo rap não deve ser tirado. Judas traidor, não tem vez no entorno sul. Suck my dick, gangsta shit, é, motherfuck you. Muitos na quebrada que trabalham, outros nada são, atrapalham. Esses que atrapalham, deixa falha, vão ficar pequeno na quebrada. Isso aqui é nosso e nós defende. Pode ser quem for que nós não treme. Rap não é lombra nem piada, não vai moscar na quebrada. Vacilou é bala, vacilou os mala, vacilou de cata, vai, se acaba.